Hoje eu quero ver o mar. Quero o silêncio dessa solidão. Quero deitar na areia e viajar tão longe, longe. Eu não quero ver ninguém. Não quero fatos, atitudes pra provar até onde posso chegar. Não me interessa. E aquela paz.